Que existe meu ser carinhosa e me incentiva a sorrir. Cada palavra que eu tento descrever, o teu sorriso é a luz que eu preciso ter. Me guia mesmo sem saber. O mesmo é observar calado, ver o contorno de suas curvas, ver os seus lábios, sentir o cheiro da pele que me deixa afinado, fazer valer quando estou ao seu lado. Viver sem medo, é nisso que eu vou me perder. Quero fazer acontecer um novo dia com você. Um novo dia com você, amar até amanhecer. Um novo dia com você, amar até amanhecer. Um novo dia com você, amar até amanhecer. Um novo dia com você, amar até amanhecer. Um novo dia, junto ao seu lado pode crer só alegria. A sua voz é a natureza em sintonia. Até esqueço dos problemas da minha vida, some que nem magia. Que coisa linda, essa mulher com o seu jeito me ilumina. A sua mão, a minha mão acaricia. É uma deusa desfilando na avenida, oh, que maravilha. Seu beijo, calor e desejo, isso tudo que almejo, muito mais do que vejo. Oh, é sincero, um café e você é o que eu quero. E um papel pra escrever os meus versos de amor. Sempre seja constância, o teu olho brilhou, digo que a nós demorou, demorou. Sou tua nega iaia, você meu dengo ioiô, eu já nem lembro mais o que é sentido. A vida me disse sorrir, o futuro não tem garantias. Viva agora o seu novo dia. Um novo dia, um novo dia. Um novo dia com você, amar até amanhecer. Um novo dia com você, amar até amanhecer. Um novo dia com você, amar até amanhecer.